Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Itália e França defendem revisão do acordo de Schengen. A Alemanha apoia a reforma deste acordo. O espaço Schengen é composto por todos os países que assinaram este acordo. O acordo assenta na base da livre circulação dos cidadãos entre estes países. França e Itália tiveram um momento de rara tensão quando os italianos concederam vistos de residência a vários refugiados provenientes do norte de África. Este visto de residência permitiu a muitos refugiados que fossem para a França. A medida visava libertar a pressão na pequena ilha de Lampedusa. Mais revelações dos documentos secretos de Guantánamo. Havia 14 adolescentes entre os mais de 150 presos. Não eram de alto risco. Apenas um prestou declarações úteis aos Estados Unidos. Os restantes 13 foram mantidos em segredo na prisão de Guantánamo. Representavam risco baixo ou nulo. Violados dados pessoais de 77 milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo. É o maior roubo de dados pessoais perpetrados por um só hacker. Os jogadores online da plataforma PlayStation Network viram os seus dados roubados por um hacker. A notícia foi avançada pela própria Sony, que não descartou o roubo de dados referentes a cartões de crédito utilizados para a realização de compras da plataforma. A Sony adiantou ainda que foram roubados dados como nomes completos, moradas, e-mails, registros de compras, logins e senhas. Esta pode ser já considerada a pior fuga de informação online de sempre de uma empresa de entretenimento como a Sony. Os ataques terão ocorrido entre os dias 17 e 19 de abril, dia em que o serviço ficou indisponível até hoje. Mas só esta quarta-feira, a Sony divulgou aos utilizadores esta fuga de informações no seu blog oficial. Portugal voltou a bater novos recordes nos juros há 2 anos. Esta manhã, os juros bateram pela primeira vez o nível de 12%. Na Grécia, os juros também bateram máximos históricos ao chegarem aos 25%. Um violento incêndio está a dominar neste momento um gasoduto no Egito. O gasoduto serve para alimentar Israel e Jordânia. Tudo começou quando um ataque à bomba, precisamente ao gasoduto, resultou nesta deflagração deste incêndio, um incêndio violento que está a consumir o gasoduto e a dificultar o fornecimento de gás natural aos países já referidos, Israel e Jordânia. O incêndio está a decorrer no Cairo e atualmente não está a colocar casas em perigo, segundo pôde apurar a Rádio Antena Web. Mas se o incêndio não for extinto rapidamente, poderá colocá-las efetivamente em perigo, dada a violência com que o mesmo decorre. Algumas fontes egípcias não oficiais vão já adiantando que as autoridades daquele país estão a conseguir dominar as chamas, mas esta é uma informação ainda não oficial. E agora, surpreenda-se. Chama-se Filipe Santos e venceu o programa da televisão SIC Portugal Tem Talento. Ele faz beatbox, que, para quem não sabe, é isto. A edição do Antena News de hoje termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem lugar às 8 da noite. É mais um Desporto Antena.